ZYL 285, Rádio São João del Rei AM 970 kHz, a rádio da nossa história. São João del Rei AM, a rádio da nossa história. Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rádio São João del Rei, rogai por nós. Muito bom dia, amigo ouvinte. No ar, no ar, no ar. Pela Rádio São João del Rei, mais um líder de audiência. Programa Manhã Sertaneja. Manhã Sertaneja. Manhã Sertaneja. Oferecimento Supermercado Ditão. Xarope Renovan. Elixir da Vida. Eu aqui de novo, não aguento ficar sem trazer tembão pra vocês, hein? Olha, gente, o xarope Rinovan, guacamole, tem própolis, gengibre, hortelã, eucalipto, guaco, copaíba, sucupira e asa-peixe. Ah, é ultra forte e zero açúcar. Previne contra a gripe, resfriado, que é uma beleza, viu? Por isso você deve fazer sempre o uso do xarope Rinovan, guacamole. Rico em vitaminas e minerais. Combate a tosse, bronquite, rouquidão, amigdalite, garganta, asma, alivia a falta de ar e fortalece. Fortalece a imunidade do organismo. Xarope Rinovan Guacamole. Cuidando você e da sua família. Venoex, à venda na Drogaria Santa Terezinha. Confira as ofertas do final de semana do Supermercado Ditão. Contra filé, peça ou pedaço, quilo, R$31,99. Coxa e sobrecoxa, R$8,48. A 100, peça ou pedaço, quilo, R$26,90. Pernil, R$18,49. Bacalhau Pif Paf desfiado, 300 gramas, R$4,99. Budweiser Latão, R$3,49. Brahma Latão, R$3,19. Serrana Latão, 2,29. Suco de uva Santomé Integral, 1,5 litro, 12,98. Vinho Tinto Suave São Marcos, 750 ml, 12,98. Compre sem sair de casa no pioneiro da internet, supermercadoditão.com.br. Chegou em São João del Rei a sua oportunidade de um sorriso perfeito. Leve sorrisos odontologia. Uma clínica moderna, com profissionais qualificados e com atendimento diferenciado. Todas as especialidades em um só lugar, incluindo atendimento para crianças. Vá conhecer e leve sorrisos com você. Na clínica Leve Sorrisos Odontologia, você pode. Leve Sorrisos Odontologia. Avenida Presidente Tancredo Neves, 555, no centro. Ligue 999376466. Quer mais saúde pra viver? O Elixir da Vida tem pra você. É um poderoso chá natural. O Elixir da Vida é sensacional. O Elixir da Vida tem propriedades digestivas que protegem seu estômago, prevenindo contra prisão de ventre, azia, má digestão, refluxo, gastrite, triglicérides, diabetes, pressão alta, má circulação, formigamento, retenção de líquidos, gordura no fígado, ressaca, depurativo do sangue, ácido úrico e ajuda no emagrecimento. O verdadeiro Elixir da Vida é do frasco branco e da marca Gladiador. Olha, muito bom dia para você. São 6 horas e 10 minutos na manhã dessa fria, dessa sexta-feira fria, né? Temperatura continua aí nessa máxima aí de 24 hoje, a mínima de 8. Agora estamos com 11 graus, né? Previsão de tempo bom, não há previsão de chuva. Sol entre nuvens, né? Nessa sexta-feira. Faltando 161 dias para terminar o ano de 2021, já que estamos em 23 de julho de 2021. A semana que vem é a última semana desse mês de julho. Também está passando voando, né? Está passando tudo muito rápido. E por aqui mais um programa Manhã Sertaneja, aqui pelas ondas da sua São João, a rádio da nossa história. Bom dia para você de São João, bom dia para você das demais localidade, sempre nos prestigiando com a sua audiência. O alô que vai para o Henrique e a Alana, também para o Lelis e o Toninho, o sobrinho Lelis e o Hélio e a Marisa, né? Vai também para o Lelis e o Toninho, o Marcos e o Ricardo, o padre Hilton, o padre Ademir, a Cristina Camarano, a Eva.

Vocês estão cansados de ver seus cabelos caindo? Não se desesperem. Adquira o Trico Plus. Ele interrompe a queda, faz seu cabelo crescer mais rápido, forte e bonito, aumentando o volume e revertendo os sinais da calvície. O Trico Plus é ideal para homens e mulheres, testado e aprovado pela Anvisa e recomendado pela Academia Brasileira de Dermatologia. Trico Plus, vocês encontram na Ativa Farmácia de Manipulação. Acha que eu sou seu lanchinho? O app de delivery mais amado do Brasil está em Barbacena. O iFood é para qualquer tamanho de negócio. Mais de 85% dos nossos parceiros são pequenos empreendedores e agora só falta você. Encontre o plano ideal para suas vendas e comece a usar a plataforma agora mesmo. É simples, rápido e fácil de usar. Faça o seu cadastro em vemproifood.com.br ou entre em contato com o Sérgio 32 998 42 3039. Vem pro iFood. Ligeirinho, gostosinho, tipo iFood. São João Del Rey possui um excelente ortopedista, Dr. Felipe Viana, atendendo ortopedia geral, adulto e infantil, com especialidade em cirurgia do pé e tornozelo. Sente dores pelo corpo? Sofreu uma lesão e precisa de um ortopedista? Consulte com o Dr. Felipe Viana. Atendimentos no Hospital Nossa Senhora das Mercês, Clínica Tora no Centro e Clisan em Matozinhos. Atendimento particular, Unimed e outros convênios. Telefones 3379-2887, 3371-4760 e 3371-6275. Instagram, @DrFelipeViana. Gostoso como amizade, eu sei que é. Se um amigo fala, eu boto pé. Oi, vê se passa lá em casa, faz um café. Que a água já tá fervendo. Quer? É Café Soberano, é Brasil, é Minas Gerais. O café que o mineiro faz, o café que o mineiro faz. Na hora de comprar seu móvel ou bilhar, se lembre, economia de verdade, menor preço da cidade. Na JGM tem cama de casal em várias cores, R$ 529,90 à vista ou R$ 10,58,80 no cartão. Escrivaninha para estudo, R$ 229,90 à vista ou R$ 10,25,60 no cartão. Cama box solteiro com auxiliar, R$ 825 à vista ou R$ 10,106 no cartão. E a nossa entrega, você sabe, chega em sua casa primeiro que você. JGM Bilhares Imóveis, telefone 3371-6117, Coab em Matozinho. Quer mais saúde pra viver? O Elixir da Vida tem pra você. É um poderoso chá natural. O Elixir da Vida é sensacional. O Elixir da Vida tem propriedades digestivas que protegem seu estômago, prevenindo contra a prisão de ventre, azia, má digestão, refluxo, gastrite, triglicérides, diabetes, pressão alta, má circulação, formigamento, retenção de líquidos, gordura no fígado, ressaca, depurativo do sangue, ácido úrico e ajuda no emagrecimento. O verdadeiro Elixir da Vida é do frasco branco e da marca Gladiador. Olha, conferindo agora, 6h20. Economia de verdade, só se não faz pra você. Pernil traseiro sem osso resfriado, quilo R$ 13,99. Arroz leve este, tipo 1, 5 quilos, R$ 17,99. Cerveja Itaipava Latão, 473ml, R$ 2,39. Kaiser Latão, 473ml, R$ 2,59. Cerveja Heineken Lager Bia, 600ml, R$ 8,59. E você paga em até 3 vezes no cartão. Esse que não, 10 lojas para melhor atender você. São João del Rei, Santa Cruz de Minas, Tiradentes e Barroso. Olha, 6h20, programa Manhã Sertaneja, na manhã dessa sexta-feira, dia 23, né? 23 de julho, hoje é dia de Santa Brígida da Suécia. Ela foi escritora, teóloga e fundadora, né? Fundadora da ordem religiosa. Ela é padroeira lá da Suécia e copadroeira de toda a Europa. Hoje, dia de Santa Brígida da Suécia. 6h20, programa Manhã Sertaneja. Hoje é aniversário aqui da Dona Aparecida. Dona Aparecida está completando aí 81 anos. Parabéns, saúde e felicidade para ela, né? Recebendo aqui os parabéns de toda a família. Recebe também os parabéns e o abraço aqui da Neuza, lá do Tijuco. Parabéns aí a Dona Aparecida pela passagem do seu aniversário hoje, viu? O bom dia vai para o nosso amigo aqui, o Cláudio, né? O Cláudio também, como a Dona Naí, fica ligado 24 horas aqui na Rádio São João. Cumprimentando aqui a Dona Naí, também todos os ouvintes, seus amigos aí, né? Obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Também Aparecida aqui, cumprimentando a família lá do Roberto, ele, a Célia, as filhas, a Juliana e a Juliette, ali no sítio Barreto. O bom dia também para outra Aparecida, o Antônio e Ana Maria Magalhães, a Célia e família, o Jadir e a Fátima, a Geralda, a Dora, o Lilinha, a Dona Irene e o Senhor Jesus. Bom dia também para o filho de Anísio, o esposo, o Altair. E cumprimenta também a Nilza e o Newton, a Zizinha no Pozo Fundo, a Luz na Caixa d'Água, o marido do Lulu, o Robson, todos recebendo aqui o bom dia da Aparecida, né? Também todas as manhãs ligue e participa aqui do Manhã Sertaneja. 6 horas e 22 minutos aqui em São João, 6h22. Lembrando que no próximo domingo, dia 25 de julho, haverá missa ao meio-dia lá na capela de Nossa Senhora Aparecida, lá no Morro Grande, né? O pessoal do Morro Grande e demais localidades estão convidados a participarem dessa missa. Vá e leve toda a sua família. E se puder também, leve uma prenda e que Deus e Nossa Senhora Aparecida recompense a todos, né? O espaço está maior e tendo todo aquele cuidado, né? Distanciamento, álcool gel, a máscara e agradecemos a todos pela presença nessa próxima missa, né? Nesse próximo domingo, dia 25 de julho, ao meio-dia, lá na capela de Nossa Senhora Aparecida. Programa em Sertaneja, são 6 horas mais 31 minutos aqui em São João, são 6 horas mais 31 minutos. Lembrando aqui que hoje é o último dia do Bazar da Pechincha, ali no Salão Irmão Sol. O Salão Irmão Sol fica ali atrás da matriz de Nossa Senhora de Lourdes, ali na paróquia de São Francisco de Assis, ali quase na entrada da UFSJ, Campus Santo Antônio. Esse bazar começa às 8 horas da manhã, né? E hoje é o último dia, viu? Começou na terça-feira e acaba hoje. E tendo todo aquele cuidado, né? Uso de máscara, álcool em gel e a entrada lá é limitada para evitar a aglomeração, né? E hoje é o último dia desse Bazar da Pechincha, aproveite. 6 horas mais 32 minutos aqui em São João, 6h32. Confira as ofertas do final de semana do Supermercado Ditão. Contra filé, peça ou pedaço, quilo, R$31,99. Coxa e sobrecoxa, R$8,48. Acém, peça ou pedaço, quilo, R$26,90. Pernil, R$18,49. Bacalhau Bife Paf desfiado, 300 gramas, R$4,99. Budweiser Latão, R$3,49. Brahma Latão, R$3,19. Serrana Latão, R$2,29. Suco de uva Santomé Integral, 1,5 litro, R$12,98. Vinho Tinto Suave São Marcos 750ml, R$12,98. Compre sem sair de casa no pioneiro da internet, supermercadoditão.com.br. Eu aqui de novo, não aguento ficar sem trazer tembão pra vocês, hein? Olha, gente, o xarope Rinovan, guacamole, tem própolis, gengibre, hortelã, eucalipto, guaco, copaíba, sucupira e asa-peixe. Ah, é ultra forte e zero açúcar. Previne contra a gripe, resfriado, que é uma beleza, viu? Por isso você deve fazer sempre o uso do xarope Rinovan. Guacumel, rico em vitaminas e minerais, combate a tosse, bronquite, rouquidão, amigdalite, garganta, asma, alivia a faixa de ar e fortalece a imunidade do organismo. Xarope Rinovan Guacumel, cuidando você e da sua família. Venoex, à venda na Drogaria Santa Terezinha. O melhor da moda para todas as estações, para qualquer ocasião. Vá de Frivest, Centro em Matozinhos. Melhor crediário pelo menor preço. Precisa operar de catarata? A Clínica Inova Oftalmológica está realizando as cirurgias de catarata no Hospital Dia Mater Plástica Dr. Sérgio Leite. Ambiente aconchegante, equipe de oftalmologia capacitada, equipamentos modernos e de qualidade para prestar serviço personalizado a você. As cirurgias podem ser realizadas por diversos convênios ou particular. Marque uma consulta através do telefone 3371-2920 3722. Avenida Tiradentes, 439, no centro. Recupere o prazer de enxergar a vida com a Clínica Inova. Você ainda tem duas chances de usar sua nota do Enem para entrar em uma instituição de ensino superior. Fique atento aos períodos de inscrições. FIES, de 27 a 30 de julho e SISU, de 3 a 6 de agosto. É o governo federal, por meio do Ministério da Educação, ajudando você a realizar seu sonho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Meu amigo, minha amiga, aquela dor nas articulações está te incomodando? Você tem dificuldade para subir uma escada, para caminhar, para levantar da cama de manhã? É, artrite, artrose, osteoporose. Olha só o que, que o Renatroz fez para a senhora Tânia Julieta. Vamos ouvir. Eu tinha muitas dores nas pernas, eu não aguentava subir escada, porque a minha artrose já está no período de cirurgia. E o médico me aconselhou a fazer a cirurgia só aos 60 anos. Era muito sofrimento, porém o Renatroz tirou tudo, graças a Deus. Já não sinto mais as dores, já consigo subir, descer escada. Coisa boa, hein? Pra mim é uma felicidade tanto. Eu tô conseguindo fazer caminhada, que o médico pediu que eu fizesse caminhada, eu não aguentava fazer. Coisa dormir, boa. Né? Porque a gente não dorme quando a gente tem esses problemas, a gente não dorme de dor. E eu tô dormindo bem. Aqui em São João del Rei, você vai encontrar o Renatroz em todas as lojas da Ativa Farmácia de Manipulação. Renatroz, em São João del Rei. Felicidade, comodidade, equipe pronta para te atender. Economia de verdade, só se não faz pra você. São 10 lojas para melhor atender você. Em São João del Rei, Santa Cruz de Minas, Tiradentes e Barroso. Mas que não você te bem. Olha, 6 horas e 36 minutos, a Caixa Econômica libera hoje, sexta-feira, dia 23, a quarta parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família, com NIS encerrado em 5, e também aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família e que nasceram no mês de julho, né? 6 horas e 37 minutos, um alô para o nosso amigo aqui, o Tadeu lá de Tiradentes, tem um outro Tadeu também? É, amigo Tadeu, né? Ele também é ligado aqui nas ondas da sua São Vila. Esse Tadeu de Tiradentes está curtindo o frio lá, mandando um alô aqui para a Elis, a filha Elis, e o esposo dela, né? A Elis e o esposo dela, o Robson. E também o Tadeu cumprimenta aqui o filho Getúlio, o Getúlio e a Mônica, né? É, também recebendo aqui o bom dia da... do nosso amigo Tadeu lá de Tiradentes. Bom dia. Bom dia pro nosso amigo aqui, o Camilo. Ô Camilão, bom dia, viu? Camilo, também o Valmir, o William. E vai também aí para o nosso amigo o Arnaldo, né? Bom dia. O Evandro. Vou trazer a história aqui para nós. Nós dá jeito, tudo para nós dá jeito. Tomara que o mato seca só pra ver o que as cobras comem. Todas as coisas está sumindo, só as mulheres que não somem. Mulher tem demais no mundo, tem 7 pra cada homem. Dança, moça, dança sua vontade, goza sua mocidade. Que a velhice vem, a boniteza some, você morre, a terra come. A mineira me pediu 3 coisas num tempo só: um vestido, anel e um brinco. Do vestido eu paguei 5, do anel 85, do brinco eu paguei 10. Lá se foi meu 100 merréis. A mulher e o meu cavalo caíram num poço fundo. Meu cavalo eu salvei, tirei ele num segundo. Meu cavalo é um colosso, a mulher eu deixei no poço. Mulher tem demais no mundo. quatro coisas desse mundo. Meu coração não tormenta, cavalo, trotão, casaco, tereta, criança, chorão e mulher ciumenta. Sabe, matou sete copa, adeus menina da Europa. Sete copa matou Espadia, adeus Olinda Maria. Espadia matou sete ouro, adeus menina do choro. Sete ouro matou dois e três, joga ai, jogador vale seis. Pra tudo nós dá jeito. 6 horas e 40, faltando 20 minutos aí para 7 da manhã. Voltando aqui com o programa Amanhã Sertanejo, aqui pelas ondas da sua São João 970, a rádio da nossa história, né? Na manhã dessa sexta-feira, continua frio, né? Frio continua pelo menos nesse final de semana também. Temperatura aí chegando no máximo a 24 graus, mínima dia aí de 6, 7, né? Hoje a mínima de 8, máxima de 23 graus. E assim vamos levando, né? Vamos levando a vida aí. É, mais um dia de cada vez. 6 horas e 41 minutos aqui em São João. Vou trazer aqui a Marcianas, as Marcianas. Programa Amanhã Sertaneja, faltando aí 16 minutos para 7 da manhã aqui em São João. O alô pro nosso amigo aqui, João Bosco, ligado aqui nas ondas da sua São João. Bom dia, Dona Cita, meia Dorinha, né? Bom dia.

no seu dia a dia. Sanforte. A venda nas farmácias Santa Terezinha e compre bem. Chegou a hora de você ter Conecta. Está comprovado. Conecta é a melhor e mais rápida internet. Pergunte a quem já tem e confira nas redes sociais. Chega de problemas na hora de estudar, trabalhar ou se divertir. Destrave. Mude agora para Conecta. Garanta a super promoção com ultra velocidade e Wi-Fi que funciona na casa toda. Assine agora em uma de nossas lojas em São João, no centro ou Matozinhos. Se preferir, ligue no 3372-4000 ou chame no WhatsApp 32 98860-4000. Conecta, a internet começa aqui. Na hora de comprar seu móvel ou mobiliar, se lembre: economia de verdade, menor preço da cidade. Na JGM tem cama de casal em várias cores, R$ 529,90 à vista ou R$ 10,58,80 no cartão. Escrivaninha para estudo, R$ 229,90 à vista ou R$ 10,25,60 no cartão. Cama box solteiro com auxiliar, R$ 825 à vista ou R$ 10,106 no cartão. E a nossa entrega, você sabe, chega em sua casa primeiro que você. JGM Bilhares Imóveis, telefone 3371-6117, Coab Matuzinho. Mais proteção, mais energia, Elixir da Mulher. É mais saúde todo dia, revigora o organismo e te deixa alto astral. Elixir da Mulher é um produto natural. O Elixir da Mulher é um produto feito sob medida para mulheres de todas as idades. Indicado para cólica menstrual, corrimento, TPM, menopausa, calor, suor excessivo, inflamação nos ovários ou útero, constipação, anemia, irritabilidade, melhorando o humor e reduzindo a ansiedade. E ainda turbina sua vida sexual. O Elixir da Mulher é um produto da marca Gladiador. Fim de semana imperdível Bahamas, aqui seu dinheiro rende mais. Só nesta sexta, creme de leite Jussara 1,99, molho de tomate Tradelli 340 gramas, 89 centavos, biscoito cracker Maisena Vitarella 2,99, Copa Lombo Frigoleste 14,90 o quilo, Pepsi Guaraná Antártica 1,5 litro, 3,49, cerveja Império por malte 473 ml 3,19, papel higiênico Tenderly folha dupla leve dos rolos pague 11,12,59, preço baixo no Bahamas, compre com segurança, todos juntos contra a Covid-19. Todo domingo, pela Rádio São João del Rei, Santa Missa das 9 horas, direto do Santuário de São João Bosco, a tradição e a fé reunidas na divulgação do Evangelho. Santa Missa das 9 horas, domingo, às 9 da manhã, na Rádio São João del Rei. Olha, 6 horas e 52 minutos agora, acontece agora a partir das 8 horas da manhã. A abertura dos Jogos Olímpicos, né, que deve ter a duração de mais ou menos aí 3 horas, mas não vai contar com a presença do público, assim como todos os eventos que vão acontecer lá na capital japonesa, devido ao crescimento dos casos de Covid-19 lá na cidade, né, na cidade de Tóquio. Então, às 8 da manhã, é a abertura das Olimpíadas 2021. 6 horas e 52 minutos, a dona Nair está cumprimentando, cumprimentando aqui a dona Aparecida pela passagem do seu aniversário hoje e que também recebe aqui os parabéns aqui da Neuza, né? Também parabenizando aqui a Aparecida pela passagem do seu aniversário hoje. Bom dia, parabéns. Ela está completando aí 81 anos, né? Bom dia, 6h53 aqui em São João. Passarinhos estão cantando por meu dia clarear. O sertão está sorrindo por meus canários cantar. E nós estamos cantando pra não chorar. Nessa gaiola de ouro nós vivemos a cantar. Nossa rádio é uma gaiola, o estúdio é um açaipão, onde nós cantar sereno mais fina educação, mostrando para os ouvintes o valor de dois irmãos. Dentro do carro de boi, vai cortando o sertão. todo, a viola é nosso amor. A nossa voz tão serena é como orvalho na flor. Pra nossa linda gaiola, muito já recomendou. Que é pra nós tomar cuidado com a gaiola do amor. É uma floresta, São Paulo é nosso ninho. Nosso programa é um jardim, onde cantam os canarinhos. Entre a roseira florida, com amor e com carinho. Muitas vezes canta magoado, o canário e passarinho. É, falando em passarinhos, as maritacas, bem-te-vis, simplesmente estão invadindo o centro da cidade, né? Alegrando aí, fazendo também muito barulho as maritacas. Mas é muito bonito, faltando aí 5 minutos para 7. A Maria Trindade está cumprimentando aqui o esposo Belo, o filho Guilherme, também um bom dia aí para a sua irmã. A Fabiana, né, também recebendo aqui o bom dia que dá a Maria Trindade. 5 minutos, quase 4 minutos agora, faltando aí para 7 da manhã. Meu velho pai, preste atenção no que lhe digo. Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto. Porque papai que você chora tão sozinho, me conta meu papaizinho, o que lhe causa desgosto. Estou notando que você está cansado, meu pobre velho adorado, é seu filho que está falando. Quero saber qual é a tristeza que existe, não quero ver você triste, porque é que está chorando. Vejo tão tristonho desse jeito, sinto estremecer meu peito ao pulsar meu coração. Meu pobre pai, você sofreu pra me criar, agora eu vou lhe cuidar, esta é minha obrigação. Pois é, com o Léo Canhoto e Robertinho chegamos ao final de mais uma Manhã Sertaneja, voltando amanhã, se Deus quiser. Obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Bom final de semana, ótima sexta. Fique ligado, já já está chegando por aqui o Jornal da Itatiaia. Bom dia. A Rádio São João del Rei apresentou Manhã Sertaneja. Oferecimento Supermercado Ditão, Xarope Renovan, Elixir da Vida.